africanos. Vamos que vamos, na tonalidade do atabaque africano. Eu tô com o povão, vilão, chego chegando. Quem bate de frente com a gente tá panguando. Os africanos, vamos que vamos, na tonalidade do atabaque africano. Eu tô com o povão, vilão, chego chegando. Quem bate de frente com a gente tá panguando. Os africanos, vamos que vamos. Sangue afrodescendente africano. O sentimento é individual. Me diz quem sofreu mais, o povo da periferia. Os quilombolas ancestrais. Poder de Santa Maria. Do banho de fumaça, positiva vibração. O poder da batucada. Toma sacode da tabaque africano. Quem bater de frente com a gente da vanguarda. Homem se morde firme e forte. Tô com Deus até o fim. Força da espada de São Jorge. Guerreiro feito zumbi. Bloqueio o sistema, vai. Não dá trela, vai. Bem no sapato, bandido na banguela. E diz que é malandro, que é jambrador, pegador e só anda talaricando. Esquadrão da mente batucando em sua essência. Sua batida do tambor pra abrir a sua consciência. Africanos, vamos que vamos, na tonalidade do atabaque africano. Eu tô com o povão, vilão, chego chegando. Quem bater de frente com a gente tá panguando. Os africanos, vamos que vamos, na tonalidade do atabaque africano. Eu tô com o povão, vilão, chego chegando. Quem bater de frente com a gente tá panguando. Não passo pano nem pago de simpatia. Vim da rua, cada um na sua função e viva a vida. Rouba suja, se lava em casa. Quem se acha o caçador acaba virando a caça. Curto minha loucura em alta voltagem. Batuque energia em alto grau de intensidade. Agirei agora, sou poder, sou guerreiro. É estreita a porta pra vencer, pra ser sujeito. Conquistas são conquistas, batucadas da vida. Buscando a bênção, a orientação divina. Na travessa e nas ideias pra não ficar ser pequeno. No mundo de gigante é o atabaque estremecendo. Os africanos, vamos que vamos, na tonalidade do atabaque africano. Eu tô com o povão, vilão, chego chegando. Quem bater de frente com